162, 13, após cruzar o nível de voo 170, está autorizado voar B10. Após 170, voar B10, mesmo. 213. Azul 2771 no... Boa tarde, contato radar 5 milhas, sudoeste de Salvador. Voe direto Mari, autorizado a chegada a Mari. Guarde final do procedimento RNAV 190, chame ideal de descida. Voa direto Mari, aguarda o final da RNAV da 190, vai chamar para a descida 2771. Chané 6213, passa nível de voo 180, chame o centro em 125, decima 1, alterna 128, decima 8. 251, 288, grato pela colaboração. Patão Eco, Juliette Eco, chame a torre Salvador em 118, decima 95. 118, muito grato pela coordenação, até amanhã. É. O azul 2771 e o Azul 2771, desse mantém a 4 mil pés, QNH 1093, cancelada a restrição de altitude. 4 mil pés, 1093, não copiou a última informação, senhor, está cancelada a restrição de altitude? Confirmo, desça direto para 4 mil, cancelada a restrição.